3601, decolar 239, controle 120, decimal 8. Controle 1208, bom dia, tá 3601. Controle Salvador, tá 3601. 3601, contato radar, decolagem, seguir mantendo o nível 360 após cruzar 2003, Leda. Autorizado 360 após 2000, voa direto Leda, tá 3601. Ono, chama o centro de CFM. Poderia repetir a frequência para 3601? Perfeitamente, as frequências são 1251 na primária, 1325 a secundária, 1395 a secundária. 1251 ou 13395, bom final de semana. Paulo, Salvador, bom dia. Azul, Alfa, X-Ray, Charlie. Bom dia. Bom dia, solicito autorização para gira de motores parte 3 em praia do Centro. Chame no térmico. Ok, obrigado. Tá, Mike Hotel Romeo, estamos na posição 12, remota, solicitando autorização de reboque para a posição 11. Chame no térmico. Ok, o senhor chamará. Salvador, bom dia. Geral 9970, formação Bravo. Geral 9970, essa é a minha descrição, desça para 2000 pés, altimetro em Salvador 1017, chegada na área. Confirmar 2000, aí o final foi subindo no entendimento. Separa 2000 pés, altímetro em Salvador 1017, autorizador chegando na área, federal 9970. Chegada Mari, 2000, possibilidade de voar direto do Duna? TAP, 9970. TAP, obrigado, federal 9970. Questionamento no 161 no portão 07. 161 aguarda para puxar questionamento. Escuta o 161. Autorizado puxar questionamento no táxi, sigo 161. Autorizado, reporta o táxi, sigo 161. Salve Salvador, Azul, Alfa X e Charlie, término do giro de motores. Boa noite aí, muito obrigado. Boa noite. Salve Salvador, Sam, Michael, Sam, Romeu, Ponte 11, formando o término do reboque, bom dia a todos. Alô, Salvador? Ok, estou ciente, bom dia. Para o táxi Gol 1161 com 171 na bordo, 3 horas e 36, Galeão. Autorizado até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera 1895, ajustado, ajuste de altimetro 1097. Agora no 7, Índia e Alfa, ponto de espera 1895, Gol 1161. Salvador, bom dia, Gol 1161, pode dar a pista no 09. Bom dia, Gol 1161, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 280 graus, 022. E decola no 0, Gol 1161. Na nossa primeira liga ali é, taxiway para 1-0, altímetro 1-0-1-7, chama estabilizado no localizador. Chama estabilizado no localizador, 1-17 do X-Ray, federal 997. Decolada aos 1-2, chame o controle, frequência 1-2-0, décimo 8. 1-2-0-8, aí você confere, um bom dia pra vocês. Controle, bom dia, 1161, e solicito a possibilidade de reduzirmos aí nosso trajeto, se puder coordenar com o centro uma rua mais adiante, e reduz o nosso tempo devido ao nosso atraso, agradecemos. 161, contato na terra de decolagem, se mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2.000 pés, vou direto de leito. Positivo, a cruzar qual nível? 2.000 já, virando direita, direto de leito. 1.1.1. Localizador Campa Vista, Sideral 9970. Sideral 9970, compartilha a aproximação LF, chama tudo Salvador, é 1918, 1895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9970. Bom dia, Sideral 9970, reporte externo embaixo, travado, ajuste de altímetro 0097. 1017, reporta externo embaixo, travado, Sideral 9970. Dia, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, via o Presulo 10, Taubaté. Dael Leda Motiva. Primeira curva direita após decolagem. Controle 120.8. Transponder 5563. Autorizado 360, decolada 10, com curva direita, Dael Leda Motiva, Presulo 10, Taubaté. Aciona 5563, o controle 208, Guaxana 5, está na ponte 5. 5563 no transponder, portão 5, Chico. Agora pronto, Guaxana 5, não. Externo embaixo travado, 09970. 09970, pouso autorizado, pista 90, vento 280 graus, 03 nós, ajuste de altímetro 0097. Livre pouso na 10, 09970. No 1961, chame o centro de Recife, que é 51, apenas 33, 1995. 351-3395, 1161. Ao 9970 no solo ao 18, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, mantenha a sua escuta? Sim. Alpha 3, Charlie Azul. Solicito autorização para reboque Pad 3, posição, Pad 1 na posição 3. Vive. Alpha X-Ray Charlie Azul. Solicito autorização para reboque Pad 3, Pad 1 na posição 3. Chame na saída do Pad 3. Não entendi, confirma. Chame na saída do Pátio 3. Ok, considerei. Salvador. Poxa, né? 6251. Total 5 para pushback e acionamento. Autorizado, pushback e acionamento, chame pronto para táxi. O Xané 6251. Salvador, bom dia. Azul Alvin, Antivita. Salvador. Bom dia, senhor. Alvin, Antivita, posição número 1. Autorização para giro de motores e marcha lenta. A infraero está ciente. Um minutinho. Ok, estou ciente de giro de motor. Alvin, Antivita. Posicionado para o táxi, estacionar 62 Bono, com 130 Galeão, 143 a bordo. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1-1895, ajuste altímetro 1097. Pátio Índia Alfa, 1895, ponto de espera, 625. Obrigado. Salvador, bom dia, tá 3171, autorização Guarulhos. Bom dia, tá 3171, autorizado Guarulhos. Veio para Zulu 10, Taubaté, nível 320. Saída da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita após a decolagem, controle 120, décima 8. Transponda 5571. 171, autorizado, 320, Israel, Leda, Motiva, curva direita, Pesulo 10, Taubaté, 208 e 5571. Correto, chame pronto para o acionamento. Chamarei quando pronto. Solo azul, alfa 3 Charlie, saída do Pátio 3. Solicita ingresso ao Pátio 3. Autorizado, chame no técnico. Ok. Espera pronto, 6251. Bom dia, Oceaneer 6251, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo, ajuste de altímetro no 097. Autorizado a aérea e placa 3171, autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamarei táxi.